E quando a solidão parece me sufocar, eu creio em ti, pastor do coração. Eu clamarei ao meu Senhor, dizendo o quê? Eu creio em ti, pastor do coração. Oh, Senhor, te agradecemos a tua misericórdia. Agradeço-te, oh meu Deus, pois toda esta paz que eu sinto aqui.